Olha aqui, cara, eu tenho uma erva que vem diretamente da Turquia. Foi ela que provocou os árabes. Árabes da Turquia? É, cara, árabes da Turquia. Olha, essa erva é tão boa que é capaz de botar outra corcunda no caminho. Tá brincando? Eu não ia brincar com você, xará. Essa erva ainda é pesada mesmo. Você garante? Olha aqui, eu garanto, cara, você tem que experimentar. Ela vai fazer o teu cérebro dançar no bug. Tá legal. Só porque você é um cara duro, eu deixo você levar por 20 centavos. Não importa o quanto eu bongo, eu fico mais songomongo. Cabeça pesa, caminho longo. Longe levanto e alongo. Monge do Tibé, passagem pelo Congo. Rato calango, camundongo. Improviso vivo, salvo pelo Congo. Carcaça de louva-a-Deus, os bracinhos de pernilongo. Tá tudo lindo e perfeito por enquanto. Rei do bong, não desaponto. Mescalina, microponto. Já tô pronto pro confronto comigo mesmo no ponto. Entre mim e o outro tonto que é crônica e conto. 1,50 sem desconto. Salgado, queijo com flango. Não sacia meu estrombo. Tem um rombo de lombriga igual um sumaniano. Então, meu mano, sou insano. Magre tipo ossipano. Não falo nem de fulano. Não conheço tal ciclano. Cada um no seu quadrado, no meridiano. Nem que atravesse oceano, arremo, carrego um piano. Nunca fui nem puritano. Quando deixo o bigode grande, fico igual um chicano. Gosto de proteína, não me contento com um almoço vegetariano. Me mudo o tempo todo, vivo tipo um cigano. Não ligo tecnologia, iPod, iPad, iTouchinando. Meus problemas se resolvem conforme o cotidiano. Da cintura pra cima, revolução coreano. Da cintura pra baixo, tenho sangue africano. Ia ser queimado vivo se nascesse no Vaticano. Sou maluco e de loucura na vida, sou veterano. Nem sei qual herança cultural que eu tô deixando. Tabaco com verde claro, agora o mix tá pronto. Roda de bonga e só quem bonga sabe do que eu tô falando. Pra quem não bonga não sabe que é o mano Choque vai entrar cantando. King of the bongo, king of the bongo. Hit me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hit me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bongo. Abstrata, retrata os jogos da vida. Ferida aberta, depois cicatriza. Momento sutil que te sensibiliza. Nem sempre a gente disponibiliza de tempo e atenção como a gente visa. Minha rima, minha sina, meu amor, minha missa. Noitada, matina, tardinha, laranja. Meus mano, minha ganja, anjas de calcinha. Na linha, fartura, aqui não se esbanja. Can't you hear me, mama? Can't you hear me, mama call? Can't you hear me trying? Can't you hear me when I call? I'm a long way from sight. A gente não precisa de tantas coisas para viver feliz. A gente não precisa de tudo que a televisão tenta botar na sua cabeça que é indispensável para viver feliz e honestamente de boa maneira. Eu pessoalmente moro na cidade que é Barcelona, que não é bem grande, que tem um serviço de transportes em comum bom. Eu não tenho carro, não uso carro e não tenho carro pessoal. É uma coisa de básica que todo mundo, muita gente, quando eu cruzo menino sair no metrô assim, é curioso, não? Porque toda a rapaziada aí da periferia, eles, é a coisa triste, não? Eles me encontram no metrô e falam: mano, você que está fazendo aqui? Você tem grana? Como que você não tem carro? Então eu falo, porque não preciso. Máximo respeito, mano.